Portal do Arrocha. Negro apaixonado, atualizando mais um pra vocês. O foda é que eu sou louco pelas suas safadezas, mas só me enxerga quando tá num quarto escuro. Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza. Mas quando eu te vejo, eu zero tudo. E você foi só cama, um amor de momento. Era pra ser uma transa, acabei me envolvendo. Viciei, que droga. E no seu beijo toda, e no seu beijo toda. Meu amigo Sadi, um abraço. Olha que eu sou louco pelas suas safadezas, mas só me enxerga quando tá no quarto escuro. Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza. Mas quando eu te vejo, eu zero tudo. E você foi só cama, um amor de momento. Era pra ser uma transa, acabei me envolvendo. Eu viciei, que droga. E no seu beijo foda, e no seu beijo foda. Eu viciei, que droga. E no seu beijo foda, e no seu beijo foda. Eu viciei, que droga. E no seu beijo foda. Foda. Eu viciei, que droga.